insuperável, mais que um nome. DJ China é uma marca, é uma marca. Meu filho, eu acho que é muito. Chora lá, bora lá, China. É nóis, seu cuzão. Mais que um nome, DJ China é uma marca, é uma marca. Explode o bagulho. Meu filho.